Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, pessoal. E hoje, nós estamos aqui, viajando no tempo, simplesmente para falar de uma das maiores trilogias da história do cinema. Se vocês não entenderam ainda o que a gente tá falando, hoje vamos falar de Volta para o Futuro, ou Back to the Future. Aqui é o cabeça, e se é pra viajar no tempo, que seja com estilo. Oi, é DeLorean. Oi, um DeLorean, né? Porra! Eu quero um DeLorean. Mano, eu também quero um DeLorean. I needed one. Ele abre a porta pra cima, mano. Porta em formato de goivota. Porra! Onde você já viu um carro assim? Eu me martirizo até hoje. Quando eu era pequeno, eu tinha um DeLorean de brinquedo, só que não tinha noção que era um DeLorean. Daí ele quebrou. Ah. Mas tipo, ele era um DeLorean do De Volta para o Futuro? Não, era um DeLorean genérico. Genérico. Mas mano... Mesmo assim. É foda. Você quebrou, agora ele não pode mais viajar no tempo. Aqui é o Panda e os criadores de brinquedo têm 2 anos. 2 anos. 2 anos. Na data da publicação desse podcast, é assim, 2 anos. Tá bom. Aqui é o Sage. Eu acho que eu já viajei no tempo, porque eu tenho a impressão que eu já falei isso, cara, em algum lugar. A gente já fez isso alguma vez, exato, eu acho. Exato, eu tenho uma leve impressão. Pois é, né? Aqui é o Jim e vocês têm algumas considerações finais? Peraí, já? Tá errado. Caramba. Você tá avançando muito no tempo, Jim. Calma, Jim. Volta pro presente. Começo da pauta, Jim. Começo da pauta. Então, começando esse cast, acho que primeiro a gente precisa explicar, se é que existe alguém que tá nos escutando que não sabe, o que é De Volta para o Futuro. Então, Seiji, o que é De Volta para o Futuro? Bom, De Volta para o Futuro é uma trilogia de um grande sucesso de filme. Foi lançado em 1985. Ele foi produzido por Steven Spielberg, dirigido por Robert Zemeckis, escrito por Bob Gale e próprio Zemeckis. Que time, hein? Começamos bem. Ah, eu falo mais ainda o Robert Zemeckis, que tem uns filmes, exato, muito bons do Zemeckis que eu gosto. Um deles é o Forrest Gump, Uma Cilada para Roger Rabbit, Contato, Náufrago, ideia. O Expresso Polar. Tem muitos filmes bons do Robert Zemeckis. Sem contar que ainda tem o Alan Silvestre na trilha sonora. Ou, pra quem conhece o Alan Silvestre, já fez muitas coisas boas, além de Uma Cilada para Roger Rabbit, Forrest Gump, Os Vingadores também, que é dele. Mais novo, né? É, o filme dos Vingadores. Trabalho mais novo, uma trilha fantástica. Sem contar a trilha de Volta para o Futuro, que todo mundo conhece. O filme foi lançado em 85, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, com a pequena diferença de 6 meses, um intervalo até que pequeno pra época. Pra gente ter uma, só pra vocês terem uma ideia de do que, quando a gente fala de sucesso, o filme que teve um orçamento de US$19 milhões, e uma receita de apenas 381 milhões. Mais até do que 20 vezes o que ele custou. Bom, não são muitos filmes que conseguem multiplicar em 20 vezes a receita, né? Quando faz isso, é um big hit. Ah, mas isso é apenas o primeiro ou isso é... Não, é o primeiro. Só o primeiro. Caraca, mano. Tanto que por conta desse sucesso, vieram as duas continuações, exato, né? De Volta para o Futuro 2, de 89, e o 3, de 90. Sendo que os dois foram filmados juntos e lançados, assim, com a diferença, como vocês tinham comentado, de 6 meses entre um e outro nos Estados Unidos. É, porque eles foram gravados ao mesmo tempo. Então, por isso, teve esse tempo pequeno. É, Senhor dos Anéis foi gravado tudo ao mesmo tempo e demorou 1 ano de um filme pro outro. Ah, you fools! É que o Senhor dos Anéis, ele precisava de um trabalho maior em cima, né? Tem questão dos efeitos especiais. E o Senhor dos Anéis foram 3 filmes feitos, né? Então, precisa dar um tempo útil pra eles. Mas agora, esse De Volta pro Futuro são 2 filmes. E se você for ver o orçamento deles, ó, o Parte 2 teve um orçamento de 40 milhões e o terceiro também 40 milhões. Só que se for ver a receita, agora, ó, o segundo passou dos 331 milhões de dólares de receita e o terceiro 244. É muita coisa. É demais, porra. Pra 3 filmes, normalmente, assim, seguirem até que o... Se você for ver o 3, teve uma renda maior, mas mesmo assim, é uma renda, putz, 5 vezes maior, se minha conta não tá muito ruim. Ah, eu diria 6 vezes, né? Só o terceiro, 6 vezes, né? Pra você ter uma ideia de como foi grande o sucesso dele no mundo. Antes, então, da gente entrar realmente no filme, tem curiosidades do pré-filme, da produção... Que a gente vai comentar, que eu acho que é muito interessante. Uma das curiosidades, por exemplo, é que originalmente a máquina do tempo, que hoje todo mundo sabe que é um DeLorean, era pra ser um refrigerador. Mas o Zemeckis ficou com medo de que as crianças vissem aquilo e acabassem querendo brincar dentro do refrigerador e ficassem presas ali dentro. Eu acho uma justificativa muito justa. Porque eu provavelmente faria isso. Eu brincaria dentro do refrigerador se ele pudesse voltar no tempo, na minha cabeça. É, mas você sabe que outro motivo porque ele mudou, né, a máquina do tempo é porque ele queria que a máquina do tempo tivesse uma mobilidade. Pudesse se andar de um lado a outro. Porque o refrigerador é estático, né? E como? A gente sabe, essa ideia de um eletrodoméstico sendo usado como, entre aspas, meio de transporte foi usado depois, né? Indiana Jones 4. Não, você tá confundindo. A relação do refrigerador é porque no De Volta para o Futuro, pra gerar toda aquela energia pra se mover, o roteiro que eles estavam pensando inicialmente é que quando estivesse no passado, eles usariam um teste nuclear que forneceria toda essa energia necessária para que a máquina do tempo funcionasse. Os 1,21 gigawatts. Só que era muito dinheiro pra poder fazer esse cenário de teste nuclear. Então eles fizeram do raio, que era mais prático, mais simples. E você pode até pensar que o Spielberg, ele fez essa homenagem, então, de um refrigerador e uma teste nuclear no Indiana Jones. É, os fãs podem falar que foi uma homenagem, sim, uma relação. Eu considero. Dá pra entender, né, por quê, né? E você sabe por que o DeLorean, né? Exatamente, justo o DeLorean. Porque tem uma cena no primeiro filme que aparece um carro com uma visão meio futurista. Ele abre com um formato de gaivota, né, as portas, abrem pra cima, e por isso eles pegaram o DeLorean. Você está me dizendo que você construiu uma máquina do tempo? Porque, na verdade, o design todo do DeLorean é um design futurista, só que um design futurista fail. É a visão futurista que eles tinham na época. É, por isso que é um futurista fail, porque não se tornou real. Mas o DeLorean só foi usado por isso. Eles precisavam de um carro desse tipo. E por isso que, com o filme, o DeLorean realmente ele ficou uma referência. Tá certo que ele entrou em falência, mas quando você fala em DeLorean, você não tem jeito de não associar De Volta pro Futuro. Basicamente é assim, se eles tivessem lançado De Volta pro Futuro uns 2 anos antes, o DeLorean ia ficar rico. Quer dizer, ia ter muitos DeLoreans por aí. Pode até ser. Mas, por exemplo, é um carro que eu talvez não conhecesse, se não fosse pelo De Volta pro Futuro. Não, praticamente ninguém conhece sem ser De Volta pro Futuro. Exatamente, a gente associa com o filme. Exato. Tanto é que se faz DeLorean versão customizada só pra fãs do filme mesmo. Mas uma coisa interessante de falar sobre todo o background do De Volta pro Futuro, que eu vou falar aqui, é você entender o roteiro, né? Como é que foi feito esse roteiro do De Volta pro Futuro? Você tem o roteirista Bob Gale. Ele já tinha feito uns 2 filmes junto com o Zemeckis. Um era chamado Febre de Juventude e outro chamado Carros Usados. Não deram certo. E o Spielberg produziu os 2. Também não deu certo. Eles tinham que fazer mais um terceiro filme. Só que eles não podiam pedir ajuda ao próprio Spielberg. Porque o Zemeckis mesmo, ele tinha essa convicção de que ele só conseguia trabalhos em Hollywood porque ele tinha um padrinho, o Spielberg. Ele não, ele queria mostrar que ele conseguia com sua própria capacidade de fazer filmes bons e se fixar no cinema. Então ele tinha a ideia já do De Volta pro Futuro, que o Bob Gale escreveu. O Bob Gale escreveu essa ideia porque quando ele estava visitando os pais, né, depois de lançar aquele último filme dele, o Carros Usados, ele encontrou o livro de formatura do pai. E aí ele pensou, olha... meu pai foi representante de classe, agora eu tenho o próprio presidente de classe quando eu me formei, e eram pessoas diferentes, né? E se eu me encontrasse com o meu pai quando ele era o presidente de classe, será que nós seríamos amigos? E ele contou isso pro Zemex, e o Zemex pensou também assim, a mãe dele sempre disse pra ele que ela nunca beijou ninguém. Mas se na verdade fosse uma namoradeira? Então, como seria encontrar os seus pais na sua época de estudantes? E aí ficou com essa ideia nessa cabeça, né? De viagem no tempo, ou viajar ao passado. Então, ele próprio criou todo esse design do De Volta pro Futuro, com essa base, né? De que ele queria encontrar o pai dele quando ele era jovem. E com isso levou a ideia da máquina do tempo. Só que ele não poderia produzir esse filme. Ele já tinha um roteiro, mas ele não queria produzir porque ele queria lançar pro Spielberg. Só que ele sabe. Uhum. Se ele fracassar pela terceira vez, ele sabe que ele não vai avançar nunca mais, né, no cinema. Porque ele fracassou duas vezes, e com o Spielberg produzindo os dois. Então ele queria antes ter a convicção de que ele poderia fazer um próprio filme. E ele fez um em 1984, chamado Tudo por uma Esmeralda. Que ele custou 10 milhões e rendeu 86 milhões. Oito vezes. É um sucesso inegável. Isso. Com essa convicção, ele foi procurar o Spielberg com o próprio roteiro. E ele lançou De Volta para o Futuro. Aí sim ele pôde pensar em como fazer esse filme. E aí vem aquela história, né, que o Jim tava até discutindo sobre a Disney. Porque eles procuraram vários outros estúdios, né, pra lançar o filme. Mas todos eles estavam pensando, como era um filme na década de 80, era pra jovens, você tinha que ter uma apelação meio que sexual pra fazer esse filme. Só que De Volta pro Futuro não tem isso. Não, realmente não tem. Você não tem. Todos eles acharam muito puristas. Menos a Disney. Pelo contrário. Ela não concordou com essa relação do filho namorar a mãe, quando ela estava no passado. Por isso a Disney, ela acabou recusando porque ela não queria ver essa polêmica. Quem acabou aceitando foi a Universal. E aí a gente fala, chupa a Disney, né? E a Disney perdeu. Pois é, né? Perdeu muito dinheiro. Mas só uma curiosidade sobre o Bob Gale, pra quem não sabe, ele já foi escritor de quadrinho. Oh, ele já escreveu Amazing Spider-Man e Batman. Olha. Pra vocês terem uma ideia. É, mas o Gale, ele trabalhou bastante então, com os Zemeckis, pelo menos nesses três primeiros filmes que eles fizeram. Ah, ele trabalhou, mas teve mais filmes com os Zemeckis, né? Assim, não foram só esses. De fato, ele não fez mais nada com os Zemeckis, tirando depois do De Volta pro Futuro. Não. Ah, achei que ele tinha feito. Tem um aqui chamado Três Pés aqui, Bordel of Blood, mas não é relevante também. Porque os trabalhos dos Zemeckis mesmo, que a gente já disse, ó, Forrest Gump, Contatos, Expresso Polar, Náufrago, Beowulf, Um Conto de Natal. O Náufrago é muito bom. Agora tem um filme que foi lançado recentemente, O Voo, também. Sim, é verdade, é verdade. Eu não gosto do Beowulf, eu acho ruim, mas tudo bem. É, mas tem quem goste. Quem trabalha muito com os Zemeckis, como eu falei, é o Alan Silvestre, porque esse daí fez muitos filmes com os Zemeckis. Tudo por uma Esmeralda, De Volta para o Futuro, Um Salado para Roger Rabbit, Forrest Gump, Contato, Náufrago, Expresso Polar, Beowulf, Um Conto de Natal, praticamente tudo. E agora tem o Vingadores, o mais recente. Só que não é do Zemeckis. É do Joss Whedon. E o Capitão América também. Capitão América, é dele Capitão também. América é verdade. Também é do Alan Silvestre. E de Hannah Montana o filme. No, God, please, no! No! Acabei de ver aqui. Tá na lista. Olha a lembrança. Tá na lista. Tá na lista. Aí é aquele momento que você vê que até os gênios podem errar. Mas uma coisa legal de falar do Zemeckis é como ele tenta inovar com tecnologia. E ele tenta. Sim. Ele fracassa, mas ele tenta. Ele sempre tenta trazer alguma coisa nova, né? É, o Expresso Polar, ele tentou, por exemplo, revolucionar a parte de captura de movimentos. O dele não foi pra frente, porque a gente sabe que quando você fala em tecnologia de captura de movimento, ninguém bate o Gollum. Gollum mandou um abraço, cara. É, o trabalho da Veta. Então, por isso que você fala que o do Expresso Polar, por exemplo, ele não avançou. Ele tentou fazer com o Beowulf, um conto de Natal. O Forrest Gump mesmo já tá cheio de tecnologia também, que ele revolucionou. Sim. E ganhou Oscars por causa disso. Uma cilada pra Roger Rabbit também é cheio de tecnologia. É, ele, eu acho que, não me engano, é dos primeiros filmes que faz essa transposição do homem com o desenho. Exatamente. Não, tinha coisa antes já. É, da Disney já tem algumas antes. Mas o... Da Disney fez, ele tinha todo aquele... aquela interação do desenho, teoricamente, mexer na roupa da pessoa de verdade. Também, mas o Macelada pro Roger Rabbit, ele acha que ele é mais impactante. É um marco. Por isso, ele é muito constante durante o filme todo. É indiscutível a qualidade nesse ponto do Macelada pro Roger Rabbit, né? Uhum. Mas vamos lembrar, então, que retornando ao De Volta para o Futuro, ele fez extremo sucesso na década de 80, onde na década de 80 aquelas coisas de jovens tinha muita coisa de apelação sexual mesmo. É, a gente sabe que a década de 80 é uma bagunça. Uma zona. Né? Ver vale tudo. Porques, por vale exemplo, tudo. É um exemplo que acontece naquela época. E outras séries assim. E ele não. E ele é assim, como você falou, ele é bem puritano nessa parte. Assim, ele não passa por esse lado de forma nenhuma. Então, né? Ele eu acho que é mais uma aventura com um pouco de ficção científica. E a parte de ficção científica, ela popularizou demais com a parte de viagem no tempo, esse conceito. Porque eles fizeram uma coisa simples, porque a viagem no tempo, normalmente, ela dá um pouco de dor de cabeça pra pessoa entender. Exatamente. A questão de passado, presente, peraí, mas tá acontecendo agora? Como que já aconteceu? Como que tá acontecendo o passado junto? Só que ele explica isso de uma forma tão simples, que você acaba não tendo muitas dúvidas. Você entende, você acredita naquilo que ele te conta. Parece verídico. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Eu tava assistindo Loopers essa semana com minha família. Ninguém entendeu nada de viagem no tempo. Aí eu tive que ficar pausando pra explicar por que o Bruce Willis tava mudando as memórias dele, não sei o quê. Coisa que você não precisa explicar nesse filme. Tá tudo muito bem, assim. A questão do tempo mexendo em onda, tudo isso funciona muito bem. Uhum. Ele consegue explicar pra você muito bem. Até porque filme de viagem no tempo, ela é muito... Ela pode se perder facilmente, da forma como você aborda. É muito fácil. O De Volta pro Futuro tem uma coisa legal, que é o senso de urgência, aquele momento. Sim. Tudo tem um problema, e tudo gira em torno de alguma coisa, né, uns três filmes. O primeiro filme tem o pai, que ele tem que fazer o pai se encontrar com a mãe, pra garantir a sua própria existência. O segundo tem o almanac, que ele não pode mudar como que seria o presente, então ele precisa eliminar a existência desse almanac. E o terceiro é o salvar o Dr. Brown. Exato. Até o segundo um pouco menos, mas o primeiro e o terceiro, você tem assim, tem que fazer agora, você tem uma chance pra fazer. Exatamente. Tem que resolver agora. Você só tem esse. Você tem essa data aqui, você tem que resolver isso, senão já era todo o nosso futuro. Estaremos ferrados. E isso dita o ritmo do filme. É sempre esse ritmo meio frenético. E nunca é uma situação. Sempre as situações se desdobram e fazem duas ou três situações que eles têm que resolver nesse meio tempo. Isso que é uma coisa interessante. Antes da gente começar a sinopse mesmo de todos os filmes, eu tenho que falar que De Volta para o Futuro, ele é um marco da cultura popular. Ele é tão importante que até o próprio Ronald Reagan, presidente da época, ele usou De Volta para o Futuro no seu discurso, em frente ao Congresso. Isso é fantástico. É onde ele fala, nós estamos levando a América de volta para o futuro. E como dito naquele filme, onde nós estamos indo, não precisamos de estradas. Você tem que entender como ele é um marco mesmo da cultura popular. Por isso, a pessoa que não conhece De Volta para o Futuro, você vá assistir agora, porra, filme. Que é um dos filmes que eu indico, assim, sem medo. Assim, não, é muito difícil uma pessoa falar, putz, De Volta pro Futuro. Ah, não gosto. Até porque ele não é um filme datado, né? Exato. Ele é um filme que se mantém novo, apesar dele ser datado em muitos aspectos, até assim, se você for pensar cronologicamente. Exato. Ele é um filme que funciona muito bem até hoje. É bizarro porque ele até é visionário. Sim. Pra época dele. Pra época, você viu De Volta pro Futuro 2, as coisas do futuro, você se compara com agora, você fica doido com o que ele previu. Olha, videogame wireless, por exemplo, com captura de movimento. Tá lá. Filmes 3D. Tá lá, a ideia do hoverboard. Não o próprio, a prancha, né? Mas máquinas que podem voar. Tablets, computador de mão, videoconferência. O picture-to-picture, né? Aquelas várias telinhas, a gente não é o mosaico. As pessoas não imaginavam 85 quando sou de 87. É, no segundo filme, né? Que foi introduzido tudo isso. E assim, ele é certo. Porra, 89? O cara jogou 30 anos pra frente, mais ou menos, né? Assim. Uns 20 e poucos anos, porra. Ele acertou muito, ó. Já estamos em 2013, o filme é presente em 2015. Porra, já tem muitas coisas que já foram apresentadas. Até algumas coisas mais sutis, como, por exemplo, a questão das cirurgias plásticas, que eles comentam, que todo mundo faz, é uma coisa que já aconteceu. Sim. Ah, é, você tem aquela é questão da alienação, de tá todo mundo, a cena do jantar deles, que tá todo mundo com óculos, um no telefone, um com a visão. Isso é uma coisa que acontece hoje, a alienação de tecnologias, de você ter informação a todo tempo, de forma rápida e fácil. Oh. Ele acertou. Só falta ele acertar duas coisas, né? O Mr. Fusion e o Tubarão 19. Tubarão 19. Fora estamos isso. Esperando o Tubarão 19. Não, não tô esperando, mas um dia quem sabe aparece. This is madness! Agora que a gente já fez assim, uma análise realmente do que ele significa, uma coisa assim, mesmo do que é, a gente vai entrar na sinopse. Depois a gente vai comentar assim, a nossa experiência, o que a gente gosta nos filmes, a diferença entre os três filmes, na questão de ritmo, de enredo. É, antes da gente passar pro roteiro, eu só queria falar algumas coisas, uma curiosidade desse primeiro filme, porque quem está nesse filme é o Michael J. Fox. Mas temos todo um grande problema pra ter o Michael J. Fox nesse filme. Sim. Porque o Michael J. Fox, na época de gravação desse filme, ele estava fazendo uma série muito boa, famosa, chamada Caras e Caretas, Family Ties. Ele era o personagem que mais se destacava na série, por isso ele não tinha tempo. Quando você faz um seriado, tipo uma sitcom mesmo, você não tem tempo pra mais nada. Você não pode gravar um filme. Porque você tem que estar gravando episódios sem parar. Porque só se resta o período da noite, mas você tá dormindo. Por isso que produtores do De Volta pro Futuro, eles queriam o Michael J. Fox. Porque ele é um personagem jovem, isso que achava bem a ele. Mas ele não tinha tempo pra gravar, porque ele tá fazendo esse seriado. Então chamaram um outro ator, é o Eric Stoltz. Então eles fizeram o filme, gravaram já com ele muitas cenas. Só que todo o pessoal da direção, da produção, viram que não dava, não se encaixou o ator com o personagem. Ele não tinha carisma. Ele estava dando um tom muito mais dramático do que o tom jovial que o filme necessitava. E aí o Zemeckis, ele teve que tomar uma decisão, cara. Que não é muita gente que toma, mas ele teve que admitir. Não dá pra gravar com ele. A gente vai ter que regravar tudo com outro ator. Ele foi uma decisão falha. O Eric Stoltz. Se você for procurar, você vai ver que tem muitas fotos com o Eric Stoltz atuando. A gente vai até deixar algumas aí de comparação que a gente achar na postagem. E o que fizeram, então, foi que pediram para o Michael J. Fox gravar. Só que ele vai pegar nos horários mais livres que ele tinha, que eram à noite, durante a semana. Então ele praticamente mal dormia quando ele estava gravando. Daí você dá trabalho pro roteirista, que ele tem que reescrever tudo para aparecer de noite. As filmagens à noite, por exemplo, ele estava lá. Que eram de dia, o pessoal fazia uma iluminação desgraçada para aparecer dia. Tudo então, para ter esse ator que é importantíssimo, assim, imprescindível para essa obra. Mas ele estava muito comprometido a esse filme. Ele gostou pra caramba. Então por isso você não pode falar mal do Michael J. Fox, porque ele se comprometeu bem pra caramba, ele gravou tudo que podia e não podia, e o resultado foi ótimo, né, a participação dele. Quando você fala de Volta pro Futuro, não tem como não falar do Michael J. Fox, também do Christopher Lloyd. E do Christopher Lloyd. Que, por sinal, não era a primeira escolha pro papel. Verdade. Que era, primeiro era pra ser o John Lithgow, uhum. Mas ele tava indisponível na época da gravação. Aí falaram assim, ele não tem? Chama aquele lá, o Christopher Lloyd, então. Ele atuou muito bem pra esse filme. Aliás, atuou bem demais, que depois ele não consegue se destacar em outros filmes. Não, mas eu gosto das maiorias dos filmes que ele faz. Eu lembro, por exemplo, que ele fez a Família Addams, por exemplo, Exato. O Tio Fester. Era ele. Uma selada pra Roger Rabbit. Ele fez o vilão do... Exatamente, ele é o vilão. Mas o deu destaque pra ele mesmo foi o Back to the Future, tem jeito. É, porque o papel dele é sensacional. Sensacional. Né? Acho que o último filme que ele trabalhou faz bastantinho de tempo. Faz assim, depois da década de 80 ele fez alguma coisa? De filme, acho que não. Ele fez alguns filmes, fez. Nada de muito destaque, né? É, agora ele tá bem mais velho, não sei quantos filmes ele tá vendo aqui, fazer. Ó. Ele gravou seriado Chucky, ele participou, Fringe, ele participou alguns episódios, né? São participações especiais. É, mas como assim, protagonista, ele não teve nenhuma chance como ele teve em De Volta pro Futuro. É, o grande filme dele. Esse De Volta pro Futuro, como a gente falou, ele foi um marco, né, para os jovens. Uma coisa bem diferente, ou uma aventura, uma coisa agradável. E até assim, pra quem gosta de receber nuances em interpretação, o Doc, ele é um dos personagens que ele faz o papel dele em dois períodos de tempo distintos. Ao contrário do Martin, que só faz ele sempre ele mesmo. E você percebe sempre que o Dr. Brown do presente e o Dr. Brown do passado são diferentes. Ele está mais velho no presente, né? Porque foi 30 anos. É muito tempo. É por isso que uma coisa interessante. Quando você vê o De Volta pro Futuro 2 logo no começo, você vê que o Doc, ele usa uma máquina, né? Que parece que rejuvenesce a pele dele. Que é uma coisa de estética da época. Ele continua exatamente igual. Exatamente por isso, pra não apresentar o Brock totalmente maquiado pra fazer o filme. Exato. What do you think? You look great, Doc. E você vê que ali ele teve um trabalho de interpretação, que ele criou dois personagens. Ele criou o ele do presente e o ele do passado. Do passado. Que você repara que tem uma diferença. O do passado é mais histérico, ele, é mais, ele grita, ele é mais confuso. Ele, meu Deus, não pode! Vai explodir o mundo! Não sei o que, tudo é assim. Enquanto o segundo, você vê que ele é um pouco mais sereno, ele já tem uma calma. É assim, realmente, como a gente fala, é a idade, né? É meio uma... E convenhamos, o do futuro é meio um maluco também, né? Ele já não tá mais nem aí pra nada. Ah, você fez isso? Ah, tá bom, vamos tentar consertar. Isso como nascer no segundo filme, que ele fala que as atitudes dele podem explodir todo o universo, né? Exato. Ele fala assim, a todos os universos, ele, mas pode não ser tão ruim, pode explodir só o nosso. Ele, ah, então tá bom, ah, agora? Então tá ótimo, só o né? Nosso, ah, então tá bom. Granted, that's a worst case scenario. The destruction might in fact be very localized, limited to merely our own galaxy. Well, that's a relief. Então, ou seja, puxa rapidinho pra gente a sinopse do que é realmente essa sinopse do De Volta pro Futuro. Falando do primeiro De Volta pro Futuro, que é o filme de 1985. Nesse filme a gente conhece o jovem Martin McFly, que é interpretado pelo Michael J. Fox. Nesse filme ele é um garoto de 17 anos, ele tem uma família estagnada, é o americano médio, uma vida deprimente até, de certa forma, onde o pai dele sofre bullying, né, infernizado pelo supervisor dele, o Biff Tannen, e a mãe dele, que é uma alcoólatra. Ah, e eles também têm um tio que tá preso. Um tio que tá preso. Dele. Isso sem contar os dois irmãos, né, o irmão e a irmã, que também não são losers, são perdedores da vida. É, você vê até a construção dessa cena da família, você vê que a construção que ele dá, a casa é uma casa escura, é uma coisa triste, assim, você vê que o ambiente que eles estão é triste, é depressivo realmente aquela família, mas ele é diferente, né, você vê que o McFly, ele é um cara diferente, ele seria essa coisa da década de 80, do cara que ele é meio rebelde, se rebela, ele contesta. Pra começar, cabeça, pra começar pelas roupas dele, que ele é tipo, quase um Teletubbie de colorido. Então é a calça jeans, a blusa vermelha. Isso porque ele tem mais atitude dentro da família. Isso, ele contesta, ele fala, mas pô, pai, você vai deixar ele falar assim com você? Você não pô, vai fazer pai, nada? Pô, você não tá vendo isso, pai? Por que você não faz isso? É. Ele tem aquela crise existencial dele que ele não pode ser desafiado por causa disso. Por causa da família dele, por conta da família dele ser loser, né? É uma relação direta, você vê essa relação da família dele. Ele falou que ele não. É aquela coisa, tipo, eu nunca vou baixar a cabeça pra ninguém. Eu não vou ser assim. Isso é o início, daí a gente entra no que é o que realmente vai dar o início ao plot do filme, né, Cê? É, porque o Marty, ele tem um grande amigo, né? Que é o Dr. Emmett Brown, ou Doc, que seria o cientista maluco da vizinhança. Na minha época, se isso acontecesse, ia chamar pedofilia. Então, mas a gente tá na década de 80, gente. Não, porque olha só que coisa bizarra. Você tem um cara, velho pra danar, meio doido, com os parafusos soltos, que fica andando de cima pra baixo com um moleque de 17 anos. Não, mas pensa bem. Considerando que eles já são grandes amigos, eles se conhecem há muitos anos atrás. Sim. Quantos anos será que eles se conheceu? Então. É, brincadeira, tá? É, gente. Não, não. Se não gostaram do meu comentário, ele aceita tudo. É, bom, mas aí o plot principal então ali começa quando o Dr. Brown, que é um cientista mesmo, cientista maluco da vizinhança, ele pede pra se encontrar com o Marty de madrugada no shopping Twin Pines, no estacionamento do shopping. É, porque lá ele apresentou pro Marty o DeLorean, e o DeLorean foi modificado pra que ele seja uma máquina do tempo. Máquina do tempo que viaja graças ao capacitor de fluxo de tempo. Que também é um outro ícone, né? Se a gente for pensar, um ícone pop, a figura do capacitor de fluxo, né, junto com o próprio Great Scott, o DeLorean, a fase Great Scott, são assim, são ícones. É porque, né? O De Volta pro Futuro, ele tem muitas coisas, né, simbólicas ali, que o pessoal lembra, o pessoal reconhece, que não tem jeito. O próprio DeLorean, a própria máquina do tempo, o hoverboard, o Marty tocando a música do Chuck Berry também. Que a gente vai comentar mais à frente. Carros voadores. Carros que voam também, tem muita coisa de alto futuro. E aí você vê que o grande problema acontece por quê? Porque a máquina precisa se mover a uma grande energia, 1.21 gigawatts, que pra ele conseguir isso precisa de plutônio pra poder se mover. Que é uma coisa super fácil de conseguir. Ah, é, em 1985 ainda, você consegue achar o plutônio na esquina, né? Então, só que o Doc, ele consegue esse plutônio porque terroristas líbios deram pra ele, né? Pra que ele construísse uma arma nuclear, só que ele não constrói. Ele usa o plutônio pra usar o combustível, pra máquina do tempo funcionar. Só que aí aparecem os terroristas no meio do shopping, matam o Dr. Brown, eles perseguem o Martin, só que o Martin teve que fugir pela máquina do tempo e com isso ele consegue ativar a máquina do tempo. Isso sem querer. É, sem querer, ele retorna a 1955. E é daí que parte todo o... os problemas, né? Porque ele faz a primeira viagem no tempo. Se não fosse essa primeira viagem do tempo, não teria nada desses problemas. É, e aí o grande problema é como ele vai voltar. A primeira coisa que ele tenta é procurar o Dr. Brown e ele fala que é impossível achar plutônio. Ele até cai, ele quase cai pra trás até quando ele fala. Pois é, pra conseguir esse plutônio não dava. E como eu disse no roteiro inicial, pra eles conseguirem gerar essa capacidade de 1.21 gigawatts, o roteiro queria fazer com que eles tivessem um teste nuclear. Só que o estúdio não conseguiria bancar toda essa parte. Uma ogiva nuclear. É, um teste nuclear, né? Não dava, então eles tiveram que optar por uma outra solução. Uma solução que é mais condizente ao que tem o filme. Um raio. Verossímil é uma coisa que tá ali, né? Assim, perto da gente, pode acontecer qualquer hora. É muito simples. O problema do raio é que você não sabe quando ele vai cair. A não ser que você tenha um jornal do futuro. É um panfleto, na verdade, né? Que dizia quando e onde um raio, que era um acontecimento famoso na cidade de Hill Valley, ia cair. Que era na torre do relógio da cidade. Salvem a torre do relógio! Salvem a torre do relógio! É que tá, porque esse panfleto ele foi apresentado assim, só como coisa praticamente sem importância. O único motivo do Martin ter esse panfleto é porque a Jenny, a namorada dele, anotou o número do telefone da cada tia, onde ela ia ficar no final de semana. Então, se não fosse essa simples ocasião, ele não teria o panfleto, não saberia quando o raio fosse cair e não saberia a importância que seria o raio caindo pra ele. Genial. Por isso que... Aí que tá, vou falar uma coisa legal, que é um recurso de roteiro muito bom, chamado Arma de Chekhov, que você apresenta um item, ele parece irrelevante, mas ele foi apresentado e ele vai ser muito útil no final. Pra quem quiser saber mais, você escreveu uma matéria sobre isso, vai estar na postagem. Então, mas esse é um exemplo muito bom, cara, desse recurso. Sim, porque ele realmente, ainda mais que é um panfleto, né? Você fala, tipo, whatever. Whatever. A primeira coisa que ele faz com o panfleto é pegar ele e jogar no lixo. Não, tipo, salvem o relógio da torre. Whatever, relógio da torre. Aí, esse problema, teoricamente, já está resolvido. Ele sabe quando o raio vai cair, então ele só tem que fazer o raio cair no carro. Imaginemos que isso seja simples. Aí ele encontra o problema maior. O Martin acaba criando uma situação em que ele desconstrói o primeiro encontro da mãe dele com o pai dele. Aí que está a emergência do filme. Porque ele tem que garantir a existência dele. Porque ele mudou tudo, né? Do momento que ele impede o pai e a mãe de se encontrarem, ele muda tudo. A ocasião que a mãe se encontrava com o pai foi alterada, porque quem encontra com a mãe é ele mesmo. Então, se o pai e a mãe nunca namorarem, eles não vão ter filhos e o Martin não vai existir. Então, o objetivo do filme no Martin é fazer com que a mãe se apaixone com o pai. Exato. Só que a mãe, ela não tá apaixonada pelo pai, se apaixonou pelo Martin. Por quê? Porque o cara é o cara descolado, o cara que bate nos valentões da escola, é o cara que anda de skate, ele tem uma roupa maneira. Bem, aí você vai ter o desenrolar desse filme, que são as duas situações que ele tem que resolver em paralelo, que é juntar o pai e a mãe e conseguir estar a tempo pra pegar o exato momento do raio pra ele poder voltar pra época dele. Logicamente, ele consegue. Porque senão... Imagina ter continuação. Não teria o segundo. Então, agora a gente pode entrar, acho que acredito, mais rapidamente no segundo filme, né? Claro, só pra gente falar, pra puxar bem o assunto. O primeiro filme, a gente já disse, ele custou 19 milhões e rendeu 381 milhões. E uma piada no final do filme, né? Do carro voador. Só que aí você tem que entender, cara, porque esse finalzinho foi uma piada mesmo. Era pra acabar o filme de vez. Eles não tinham pretensão de uma continuação. Não tinha. Se tivesse tido uma continuação, você não botaria a Jenny dentro do carro. Você não precisava dela. Tanto que você não usou ela nos outros filmes. Só que como o filme rendeu pra caramba 20 vezes mais do que ele custou, vamos fazer a continuação. E é necessário fazer a continuação. Realmente. Porque vai ganhar mais dinheiro. Só que aí que teve. Sim. O roteiro ficou tão bom e teve muitas coisas, muitos elementos que acabaram não fazendo uma segunda parte. Uma parte 2 e uma parte 3. Roteirizadas e gravadas ao mesmo tempo. Quer dizer, eles já pensaram assim, ó, vamos fazer mais dois filmes. É, ué. Vamos explorar isso ao máximo que a gente puder. Em vez de fazer só mais um, vamos fazer mais dois. E aí os dois tiveram que se virar, né? Pra dar um jeito de fazer aquilo ficar fazendo sentido, né? É... tiveram que dar um jeito na Gene, por exemplo, no começo da parte 2. Fora a parte do cronograma, né, de gravar dois filmes ao mesmo tempo. Teve uma época que o Zemex ele tava finalizando a parte 2 enquanto tava gravando a parte 3. Ele teve que ficar viajando toda hora. A gravação dos três filmes foi uma coisa muito conturbada. Talvez a gente nem cite, mas atores que saíram pedindo cachê maior e muda ator. Ah, esse aí foi o Crispin Glover lá, o cara que fez o pai do Marty, né? Que ele já é um cara problemático, ele se achou estrelinha, ele queria fazer a parte 2 ganhando o mesmo salário que o Michael J. Fox. Só falou, não, calma aí, fica no teu lugar. Ele não aceitou nada disso, então o personagem dele morreu. Mataram o pai do Marty, pô, exatamente por isso. A própria Jennifer mudou de atriz do primeiro pro segundo filme. Ela teve um problema pessoal, ela não podia continuar, então teve que mudar a atriz. Mas então, vamos para a parte 2, que é, como o Sage falou, você começa do ponto que parou o primeiro, que é eles indo em direção ao futuro, para resolver um problema que o Dr. Brown vai ainda apresentar para ele. É, salvar os filhos do Marty. E da Jane. Aí eles vão pro ano de 2015, onde o filho do Marty vai ser preso. Isso acarreta uma sucessão de desastres também. Que vai acabar com a linhagem dos McFly. E eles têm que impedir isso. Tem que impedir e impedem. Impedem. Esse nem é o grande clímax do filme, né? O grande problema do filme não é esse. É que o Martin resolve levar do futuro um manual de esportes do século. Que teriam, tipo, todos os resultados de todas as modalidades esportivas possíveis. Dos últimos 100 anos. Aham, isso. Dos últimos 100 anos. E ele quer trazer pra poder, no passado, apostar e ganhar tudo. Fazer fortuna, né? Ganhar um dinheirinho bom, né? O Dr. Brown impede, porque ele fala que isso mudaria todo o contínuo espaço-temporal e que a máquina do tempo não tinha sido construída com a finalidade de ganhar dinheiro. Só que o que ele não conta é que o grande vilão de todos os De Volta ao Futuro, que é o Biff e a família dele, né? O Stannen, ele pega esse manual e leva pro eu dele do passado, lá do primeiro filme. E com isso, ele muda parte temporal, cronológica, e eles vão pra um futuro distópico. É, que seria o presente que deles, seria o né? presente dele, só que um presente totalmente alterado, onde o Biff dominou a cidade, ele é um mega milionário. Ele matou o pai do Martin e casou com a mãe. Que sempre foi o objetivo dele. Ele sempre quis casar com a Lorraine. Pois é. Aí que a gente vem, talvez uma das maiores explicações da questão de como funciona a viagem no tempo. Porque o Martin fala assim, então tá bom, é fácil, é só a gente voltar pra 2015 e impedir que eu mesmo jogue o anel no lixo. Aí o Dr. Brown fala, não adianta, porque o futuro daqui pra frente tá comprometido. Ele já foi alterado lá atrás, quando o Biff recebeu o manual. Então a gente vai ter que voltar pra lá de novo e impedir tudo isso. Voltar em 1955. Que é o cenário do primeiro filme. Exatamente. E aí você vai ter desdobramento, você vai ver muitas cenas do primeiro filme de outros ângulos, né, o Martin vendo de novo tudo. Cara, isso que é legal, porque você vê os acontecimentos do primeiro filme sobre outro ponto de vista. E você vê que algumas coisas que aconteceram têm influência dessa segunda viagem ao passado. Realmente. Sim, eles constroem de uma forma que não estava planejada, como a gente falou, não era pra ter o segundo filme, mas que funcionou de uma maneira excelente. Você não duvida de nada ali. É legal ver o Martin vendo ele tocando Johnny B. Goode. Ele se olha, né? E tem que salvar o Martin depois. E aí a gente vai terminar o filme já fazendo, como sempre, a ligação pro próximo, esse já planejado, que é quando ele e o Dr. Brown resolvem voltar pro presente, resolvido a situação, falando agora vai dar tudo certo, eles estão no dia da chuva de raios. E um raio acerta o DeLorean, fazendo o Dr. Brown voltar para 1885. Na época do Bang Bang, é, exatamente. Na época da Faroeste mesmo. É, porque o capacitor de fluxo já tava com problema, a máquina do tempo tava meio estranha. Veio o raio, deu toda aquela energia e ele ficou bizarro. Como a máquina do tempo tava com problema, ela ficou programada, né, pra essa data. Só que o legal é que no final do filme apareceu um cara da Western Union mostrando a carta do Dr. Brown de 70 anos, né, guardada. Exatamente, falando pra ele, olha, eu tô bem, tá tudo legal e eu escondi o DeLorean aqui pra você poder voltar. Aí que tem a ligação da parte 2 pro parte 3, porque você vê como o filme foi planejado mesmo, já uma sequência direta, do 2 pro 3. Porque você vê que esse fato no final vai ocasionar direto pro terceiro. E aí você percebe que os dois filmes, eles são muito próximos em estrutura. Você tem, assim, cenas que são muito próximas, passadas em tempos diferentes. O terceiro, ele vai dar uma mexida total, porque você vai pra uma época muito diferente. Você vai ter algumas repetições, que são algumas das piadas dentro do filme, mas você tá num contexto totalmente diferente. Apesar que no De Volta pro Futuro sempre tem algumas piadas bem clássicas. Por exemplo, quando o Martin, ele acorda meio zonzo na cama, e sempre a mãe dele tá ali e fala alguma coisa, né? É, porque agora você está bem em 1955. O quê? Ou você está agora no 27º andar? Hã? Não. Você está tranquilo agora na Fazenda McFly? Fazenda McFly, como assim? You're safe and sound now. Back on the good old 27th floor. 27th floor! É uma repetição, as perseguições de carro ou de cavalo que o bife acaba no esterco, no cocô, sempre, né? Ah, é. Eu odeio estrume. E sempre a cena do bife chegando em algum lugar falando, McFly, eu já disse pra você não voltar aqui. Hey, McFly, what do you think you're doing? Sempre tem, né? Ele ia provocando o McFly. Você é um franguinho, McFly! Não só isso, por exemplo, do segundo pro terceiro, teve a preparação, por exemplo, daquela cena que ele usa o pedaço como escudo pro peito dele. Isso. Pra bala, que ele vê isso num porque filme. Porque no segundo, o Biff, ele estava vendo um filme com o Clint Eastwood, né? E o Clint Eastwood usou o escudo pra se defender dos tiros. E aí, no terceiro, você vê que ele usou essa mesma técnica. E aí, no caso, o grande problema do passado é que eles descobrem que, no ano de 1885, o Doc ia ser baleado e morto por uma dívida de 80 dólares. 80 dólares. É coisa do Velho Oeste, né? Não, mas 80 dólares do Velho Oeste devia ser uma grana do caramba. Devia ser, sei lá, hoje em dia eu vou converter assim, chutando pra uns 500 dólares. Ainda assim, ele tinha dinheiro pra pagar os 80 dólares. É, ele não queria pagar por honra, né? Não, porque... A dívida foi porque assim, ele tava certo. Porque o Dr. Brown, ele botou a ferradura no cavalo do Tunney. Só que aí a ferradura parece que caiu. E ele nunca, na verdade, ele nunca tinha pagado, né, pela ferradura. A ferradura caiu também a garrafa de whisky que ele tinha. E o cavalo, ele teve que matar o cavalo também. Não, ele matou o cavalo de raiva. Por isso ficou os 80 dólares. Só que como ele nunca tinha pagado a ferradura, ele falou assim, mas você nem me pagou a ferradura, pô. E aí, você tá nesse embate em que o Tanner, né, o cachorro louco, iria matar o Dr. Brown. E aí o Martin quer impedir isso. E foi nesse filme que eu descobri uma coisa muito importante. O Dr. Brown inventou a sniper. Tá vendo? Boa. É verdade, aquela arma dele. Oi, muito legal, muito steampunk, né? Uma coisa assim. Oh, ele botou uma luneta ali, né, em cima da espingarda, pô. Não, mas tá meio steampunk, sim, ali. Na verdade, tudo ali que o Dr. Brown faz é steampunk, aquela máquina de gelo. É, mas essa ideia da própria produzir gelo mostra a limitação das tecnologias da época também. Porque era tudo base de vapor. Como você vai conseguir voltar se você não consegue fazer o carro se locomover a 88 milhas por hora? Você não tem combustível, você não tem nada que vai fazer mover o motor. Porque o motor ainda funcionava a gasolina, apesar dele precisar da energia, no caso do lixo, ou do 1.21 gigawatts para ativar o capacitor de fluxo. Ele tem o Mr. Fusion aqui. Exato, mas o carro funcionava a gasolina, ele andava a gasolina. Então como que ele vai fazer o carro andar? Numa época que não tinha gasolina e que o motor tava com uma flecha de índio. Pois é, o próprio álcool mais forte, ele não conseguia gerar essa combustão. E o álcool mais forte fez o motor cair literalmente no chão. Ele detonou o motor. Não dava. A gasolina só ia ser bem mais refinada mais à frente ainda. Sim, você vê que lá eles eram extremamente limitados com relação a tudo. Como você falou, só existia o vapor. Mas você tinha já uma visão do futuro que poderia ser. Ou uma visão romântica de como poderia ter um futuro. Tipo nas obras de Júlio Verne, que ele lia. Que é fantástico. Do Homem né? à Lua, que ele pensava, o homem poderá viajar à Lua? Sim, ele poderia viajar à Lua. Ele viaja no futuro. Ele sabia, porque ele era do futuro. Sim. Aí que tá. Oh, o Júlio Verne, como eles até comentam, ele é um cara que conseguiu prever várias coisas de forma incrível. Calma aí, não. Ele não conseguiu prever várias coisas. Velho. Todo mundo sabe que o Júlio Verne. Ah, sei lá, tudo faz. São os dois filhos dele do final. O Júlio e o Verne. Verne. Exatamente. Na verdade, eles já sabiam de tudo. E já, é claro, eles eram viajistas do tempo. E um dos dois era safadinho. Que coisa. Tem que passar esse vídeo, né? Vai estar na postagem, se a gente conseguir achar. Vocês vão entender do que a gente está falando. E aí a gente fecha, né, o terceiro filme realmente com a resolução desse impasse. Aí Gale e os Zemeckis, eles conseguem fazer uma piada até maior do que o carro voador, né? Que eles fecham com o trem que voa. Com o trem voando. Ah, esse trem voador me dá um certo trauma, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu vi o De Volta pro Futuro 3, eu tinha um VHS, aluguei na locadora da esquina. Eu só tinha esse filme pra ver, não tinha outra cópia. Fui vendo, muito bom. Aí chegou na parte do trem voador, a fita tava comida. Ah, eu não vi o trem voador, pô. Pô, depois que eu vi a segunda vez, aí eu vi, pô, mas tem um trem que voa. Caralho, meu Deus. Essas vidas de ermitão é foda. Eles usaram esse trem pra falar assim, gente, não dá pra ter mais nada, tá? Não vai fazer a gente trabalhar em cima de um trem voador, por favor. Exato. Até por isso que acabou mesmo, né? No final, o DeLorean foi destruído. Sim. E o objetivo era trazer esse sentimento. Acabou a aventura. A figura do DeLorean sendo destruída é que assim, acabou. A gente não vai ter mais viagem no tempo, a gente fecha aí. O DeLorean, ele traz muito carinho aos fãs que viram o filme. Porque ele se apresenta mesmo uma aventura, uma possibilidade de viajar onde ninguém consegue mais. Ninguém nunca vai conseguir. E voltar, se locomover em qualquer período de tempo, você destrói ele no final. É pra mostrar o futuro, você que faz, você que decide. Você não precisa alterar o futuro. Na verdade, você já altera o futuro o tempo todo, né? É, mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então Exatamente. Você tem que agir agora, sem a oportunidade de entender o que vai acontecer. Aquelas que, pelo menos, marcam pra gente a experiência dos três filmes. Três cenas, cada um. Então eu vou começar com o Jim. Beleza, a primeira cena eu vou pegar do primeiro filme porque eu sou sistemático, só que não. Primeira cena do primeiro filme assim que eu peguei, eu ri mesmo, foi quando ele voltou no tempo, né? Ele tinha acabado de salvar o pai dele de ser atropelado. Ele chega assim, ele vê o tio dele atrás das grades do berçário e fala: pô, até no passado você tá preso. É, a própria mãe fala assim, né? Ele adora ficar aí dentro, ele não gosta de ser cercadinho. So you're my Uncle Joey. Better get used to these bars, kid. Uma referência genial, né? Genial. Esse genial. Cara vai ficar atrás das grades por muito tempo. Seixas, uma cena. Vou falar uma cena, mas eu acho que todo mundo vai querer falar dela. Que é a cena do Ronald Reagan. Ah, com certeza. Ronald Reagan, o ator? Fantástico. É muito boa, porque o Marty já chegou no passado, em 1955. E aí o Dr. Brown, ele fica perguntando, tá vindo do futuro mesmo? É, quem é o presidente? É Ronald Reagan. Peraí, Ronald Reagan, o ator. Ah, é? E quem é o vice, então? Jerry Lewis? É porque também é meio estranho, né? Porque você fala que o presidente dos Estados Unidos é um ator. Pô, na época, ninguém imaginava. Não, a piada funcionou muito bem, porque muito bem. É meio bizarro, né, você pensar isso. O presidente é um ator. Then tell me, future boy, who's president of the United States in 1985? Ronald Reagan. Ronald Reagan, the actor? Then who's vice president? Jerry Lewis? Quando o Ronald Reagan tava no cinema, ele fez a pessoa que tava fazendo a projeção voltar essa parte pra ele assistir de novo. No meio da sessão. O Ronald Reagan curtiu essa cena. Tanto que ele fez o discurso dele lá e ele citou o De Volta pro Futuro. Essa cena realmente, ela é muito boa pra mostrar essa brincadeira do que às vezes uma coisa que há 30 anos era absurda, hoje é realidade. E eles tiveram sorte, cara, pra poder usar essa cena. Exato. Foi. Exatamente, o Ronald Reagan era o presidente da época. Panda. Fala uma cena pra gente. Bife com a cara no esterco. Todas elas, né? Todas elas. Um compiladão de todas as cenas do bife com esterco. Eu odeio esterco. O legal é que ele sempre cospe um bolo, né? Um pedaço, sempre. Toda vez. Toda... Yeah! E cabeça. Oh, obrigado, Jim. Você não é importante. Sei. E aí, cabeça? Ah, eu acho que também eu vou roubar a cena de alguém que vai falar mais pra frente, mas dane-se que é a cena que o Martin toca. E ele toca o Johnny B. Goode. É, Chuck Berry. Aí vai é o primo do Chuck Berry, né? É, que é... Chuck. Hello, Chuck, aqui é seu primo, Marvin Berry. Olha, você tava querendo uma música? Olha, escuta isso. E exatamente, até uma boa piada, porque em 85 essa música estourou, né? Assim, é um ano em que ela estourou de uma forma absurda. Hoje ela é considerada, por muitos serviços, uma das maiores músicas de todos os tempos. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff from B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? Essa cena do show dele é uma da, pelo menos do primeiro filme, acho que é a minha cena favorita. Então, Jim, mais uma cena pra gente. Agora, como eu falei, eu sou sistemático, a segunda cena vai ser do segundo filme. Na real, é duas vezes a mesma piada, só que de formas diferentes. A primeira é quando ele chega assim, ele tira e ele fala assim: ah, eu fiz aqui um trato em mim, mas eu vim com essa pele. pra você não estranhar. Aí ele tira a pele e você pensa, mano, ele tá igualzinho. É verdade. E a propriamente dita, a piada ao contrário, quando acham a Jennifer desmaiada e a policial fala, nossa, eu tenho que saber onde é que ela fez a cirurgia plástica. Exato. Porque ela tá muito bem, né? É. Tá. McFly, Jennifer Jane Parker, 3793 Oakhurst Street, Hildale, age 47. 47? That's a hell of a good facelift. Seja. E aí? Ah, tem uma cena muito boa, que é do primeiro filme também, que eu gosto. Que é quando o Marty, ele precisa convencer o pai dele a querer namorar a mãe. Aí ele tava no meio do sono, na casa dele, na cama. E o Marty aparece com uma roupa daquela de teste nuclear. E põe um Walkman no pai dele dormindo. Ele toca Van Halen, um volume bem alto, no Walkman. E fala, eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano. Me escute, Terráqueo. Uma coisa assim. Você vai atrás da moça. Usam muitas referências de piadas que o pai nunca iria saber naquela época. É, porque ele usa o Darth Vader, ele usa o Vulcano, que é a Star origem Trek, do Spock. Né? E ele usa uma roupa que era uma capa de uma Pulp Fiction, né? Que o pai dele lia. Isso, exatamente. E Van Halen, pô. Que é a música do demônio pra aquela época, deve ver. Who are you? Earthling, my name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan. Panda, e aí? A fatídica cena do tubarão. Isso continua, isso continua falso. Do tubarão 19. A piadinha também, né? Com as eternas continuações. Mas você sabe que do Tubarão 19 tem uma piada muito boa, que o filme lá foi creditado ao Max Spielberg no exato, no 2. É, exato. E o Steven Spielberg, ele tem um filho chamado Max. Então os fãs estão pedindo, o senhor Max Spielberg, por favor, grave um filme chamado Tubarão 19. Shark still looks fake. E novamente, cabeça. Eu vou usar uma cena do segundo filme também que eu acho sensacional, que eu dou risada toda vez, que é ver o Marty vestido de menina, fazendo a filha dele. Que eu acho genial. É genial, genial. Eles podiam ter usado qualquer atriz do mundo pra fazer essa cena, mas pegaram ele, filho de mulher. Ele fazia. É que ele fazia o filho e a filha, né? E ele é mais velho ainda. Isso, ele fazia quatro papéis. Esse é um tipo de filme que o Ed Murphy gostaria de fazer, viu? Gostaria. É a cara do Ed Murphy, cara, esse tipo de coisa. Bem típico. Só que o Ed Murphy, ele ia fazer a família inteira, todas as gerações. Só ia ter o Ed Murphy. Mom? Mom, is that you? E no terceiro filme, que eu sou sistemático, tem a cena deles tirando foto com um dos ícones do filme deles, né? O relógio. E eles falando, pô, nunca vamos poder postar essa foto pra ninguém. Que é ele com o relógio. Sim, exatamente. Que está sendo construído, né? Que nem tá pronto. Que está sendo construído, sim, nessa época. The only problem is we'll never be able to show it to anybody. Smile, Doc. E aí, o que vocês têm mais de cena? Tem uma que eu gosto muito do terceiro, que é a cena do trem. Toda a sequência do trem. A caldeira explodindo. Ah, o resgate muito bom, da Clara também. Ela é uma sequência muito eletrizante, assim, né? Você fica muito tenso com a cena. 60 miles an hour, Dad! You're doing fine! Nice and steady! Come on! Um outro lance que eu acho maneiríssimo no De Volta pro Futuro é o Dr. Brown e o lance das maquetes deles, que todas pegam fogo. Não, e toda vez ele fala assim, ó, desculpe por não estar em escala. Desculpa, não está em escala. Não, e no primeiro, ó, desculpa porque não deu tempo de pintar nada, no terceiro tá pintado a maquete. Once more, let's go over the entire plan and layout. I apologize for the crudity of this model, but yeah, I just... no, Doc, it's not the scale. It's okay, Doc. A cena que eu gosto também é a cena do terceiro filme, já quando o Marty já tá de volta e tal, e com a caminhonete dele, com a Jennifer. A Jennifer. E daí ele é desafiado pelo outro cara, que eu esqueci o nome. O bad boyzinho da época dele, né? Que depois vira o chefe lá, é o Needles. Needles, isso, é Needles. Isso. É isso. E daí ele é desafiado, né, de novo, Air Chicken, McFly. E daí ele não vai. Daí no que ele não vai, aparece a Royce Royce, que ele ia bater, né? Aí a Jennifer tira do bolso o papel que ela tinha trazido no futuro e... Então, é porque tem muita gente que acabou não pegando, né, essa ideia do... Porque ele não foi demitido. Porque se ele batesse no Royce Royce, ele machucaria a mão. Machucaria a mão, ele não poderia mais tocar. Exato. Ele não poderia mais tocar nada. E ele teria aquele emprego lá e a vida deprimente dele. Exatamente. Então foi um ato que mudou todo o futuro. Agora eu vou apelar um pouquinho pra uma frase de um cara chamado Chico Xavier, que ele falou assim: nunca é tarde pra ter um novo fim. E é disso que se trata o filme. Ali você vê a evolução do personagem, né? No momento final ele conseguiu sobrepujar aquilo que era o pior defeito. Não só ali, todos os filmes, nunca é tarde pra você ter um novo fim. Hey, Needles. Nice set of wheel. Let's see what she can do. Next green light. No thanks. What's the matter? Chicken? Marty, don't. Grab hold of something. Come on! Get on! No! No! No! No! E a última cena pra fechar, como eu não sou sistemático, eu vou falar uma cena do primeiro filme, que pra mim é uma das melhores introduções de personagem ever. Acho que talvez só perca pra Indiana Jones e precisa de escada Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero. Que é a cena que o Martin, ele entra no laboratório e ele liga, ele pluga a guitarra na caixa de som e explode. Aquela cena é muito boa. Muito boa. Toda... Aí depois vem a mensagem do doutor: olha, não liga o amplificador, porque ele tá com um pequeno problema de sobrecarga. Muito obrigado, hein, por avisar. You know, Doc, you left your equipment on all week. My equipment? That reminds me, Marty, you better not hook up to the amplifier. There's a slight possibility of overload. Yeah. I'll keep that in mind. Good. Bem, agora acho que a gente já conseguiu passar por cima de tudo que a gente queria. A gente não se aprofundou muito nos enredos. A gente não tentou citar cena a cena. A gente tentou fazer uma coisa mais livre, uma coisa a gente falando o que a gente acha. E agora a gente vai mesmo pro que fecha, que é as considerações finais, assim, sobre Back to the Future. Começar aí com o Panda, que tava falando. Pô, pra mim, Back to the Future é uma puta trilogia incrível. É, como eu já disse, os filmes, eles podem ter fatos que são datados, mas a história do filme, ela não é datada, ela não para no tempo. Ela continua sendo bom se você pegar, sei lá, uma criança que não viu esse filme. Uma criança não, vai, mas um jovem que não viu esse filme na época e coloca pra ver agora, eu duvido muito que ela não vá gostar do filme. Até porque o ritmo do filme também, ele vai muito bem. É um bom filme pra você assistir qualquer hora e marcou muito, né, nossa geração. Isso aí, Seiji. Olha, eu vou dizer que ele é bem jovial. Ele consegue misturar bem a parte de ação, de humor, a trilha sonora. Tem umas músicas muito boas que tocam durante o filme, né? Tem o do Huey Lewis, The News, The Power of Love. Essa é uma música bem bacana que você vê no começo do filme, eu gosto dela. É, tem o ZZ Top também, ele tá ali no meio do filme, né? Aquela bandinha do terceiro que tá ali tocando, Double Back. Você conta as do Chuck Berry também. Cara, ele tem umas boas sacadas também, de humor. Muito boas, muito boas. E são piadas inteligentes mesmo. E você vê com uma relação ainda de parte de ficção científica, a relação de espaço-tempo que ele quer apresentar. Ele tem um mix de muitas coisas que eu acho bem legal. legal. E ele é, não é tão complexo, mas ele apresenta muitos temas, né? Que um jovem acaba se interessando. Que não são tão abordados. Ainda mais naquela época de 80. Como eu falei um pouco da viagem do tempo. O jovem acaba se interessando por aquela época. E se tornou tão popular que você vê que tem vários outros filmes que acabaram abordando também muitos desses temas. Pegar um pouco também da parte de tecnologia mesmo que é usado. Os efeitos especiais não são tão grandes, mas... Por exemplo, o carro voador, ele tem um pouco de tecnologia, foi legal. O próprio Zemeckis tentando já experimentar algumas coisas boas. Você vê a afirmação mesmo do diretor que ele conseguiu um novo hit, um hit que mostra que ele é mesmo um bom diretor. Ainda mais com produção do Spielberg, que ele acreditou no cara. Sim. Um grande trabalho da Universal, que você vai no parque da Universal, tá ali o próprio carro, o DeLorean. Com certeza um dos grandes marcos da Universal, né, sim? Com certeza é um dos grandes filmes desse estúdio. É isso, é um marco popular mesmo. Jim. É isso aí, gente, tá começando mais um Projeto X Podcast. Calma aí. Não, Jim. Eu tinha esse vídeo no passado, Jim. Ah. Isso aí, eu não tenho que falar depois que vocês falaram, é muito bom. Assistam, revejam. Vejam Fora de Ordem, porque aí aumenta a sua experiência de viagem no tempo. Nossa. E é isso aí. Bom, De Volta pro Futuro foi uma das franquias que eu mais gosto, sem sombra de dúvida. Uma das franquias que eu praticamente não vejo falhas. Nada me deixa triste quando eu vejo a trilogia. É detalhista, né? Isso que é legal. Sim, ele é um filme bem construído. Ele tem um roteiro sólido, bem escrito. As piadas são muito bem colocadas. São piadas simples, mas que funcionam. Ele não precisa apelar pra nada. Você tem duas atuações, três atuações que eu posso colocar do Biff, com uma atuação excelente junto com a do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd. É um dos filmes que trabalha de uma forma, da forma mais simples e funcional a viagem no tempo, sem ficar com muito drama ou sem complicar demais a sua cabeça. Ele é um filme de aventura, daquele filme que você se diverte. Você tá ali se divertindo do começo ao fim, como tinha o Indiana Jones, como é o filme do De Volta ao Futuro, de uma forma diferente, mas é um filme de aventura. E eu acho que é isso que ele faz. Ele consegue te entreter nos três filmes de uma forma simples, de uma forma inteligente. E é um marco que, assim, passa das regras dos 15 anos. Eu acho que daqui a 10, daqui a 30 anos a gente pode estar falando ainda do De Volta ao Futuro como um marco do entretenimento. É isso. Alguém aí. Alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Acho que não, cara. Acho que é isso. Não tem como a gente ficar falando e elogiando essa porra aqui o dia inteiro, senão... Não termina o cast, não termina, né? O cast jamais. Agora eu vou jogar um desafio aí só pra ferrar vocês. Vocês estão ouvindo o podcast. Quantas vezes todos nós falamos De Volta para o Futuro? Contando com essa. Ah, com não essa. Sei. Eu já perdi a conta. Mas então, pessoal, eu acho que é isso. A gente não precisa nem dizer que a gente recomenda, todos nós recomendamos. Tem mais gente que não tá participando aqui que gosta e recomenda, acho que não tem o que falar, assim, é assista e assista. Esse filme é uma experiência de vida, você não pode passar sua vida sem nunca ter visto esse filme. Exatamente, se você não assistiu, assista, como diria o Schwarzenegger, não! Não! É bem assim. Agora. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Isso, galera. E até semana que vem. Até semana que vem. Ou até semana passada. Ou exatamente. Vai que você tá vendo o mundo de trás pra frente. Você é o Benjamin Button. Você volta. Você volta, né? Falou, pessoal. Falou. Falou. Aqui não é o Cabeça e tá começando mais um Caixa de Entrada. O Cabeça que por algumas semanas monopolizou o Caixa de Entrada e hoje a gente conseguiu gravar sem ele. Na verdade, ele não monopolizou, né? Na verdade, a gente nunca tá online na hora e ele sempre tá, então ele acaba gravando. O cara é maior quebra-galho e tá pagando de vilão, velho. Hoje tô eu, Kiba. E aqui é o Panda. E hoje a gente vai ler um pouquinho dos e-mails e comentar o que aconteceu aí durante essa semana e brincar com vocês, e é isso aí. É, a primeira coisa de tudo, vamos falar dos nossos parceiros: o DollarsCast, o Otaku Company, o OmegaCast, o Mini Clouds, o Level 1 Podcast, o TacologiaCast, o LegCast, o TaCrazyGoGo e a NParty. Antes de começar os e-mails, então a gente tem uns recadinhos aí pra dar pra vocês. O Cabeça pediu pra gente divulgar duas petições, né, aí. A primeira petição pro não cancelamento do Young Justice, né, a animação da DC. Pô, é muito bacana, cara. Vamos ajudar a galera, porque, assim, é um projeto muito bom. E eu não sei, na verdade eu não li muito sobre o cancelamento, então eu não sei o porquê do da paragem, sei lá, o cancelamento mesmo da produção. Vamos ajudar, o link tá na postagem. E a segunda petição é uma petição aqui dos brasileiros, né, que é uma iniciativa para trazer o mangá de Skip Beat pro Brasil, já. Exato, agora é a hora, galera. Agora é, é a hora de mostrar o quanto a gente quer esse mangá, eu quero pelo menos. Ué, Skip Beat é um puta sucesso lá no Japão, não sei nem porquê até hoje não saiu no Brasil, né? Então vamos participar e vamos ver se a gente consegue aí convencer alguma editora a trazer o mangá pro Brasil. E o link tá lá na postagem também. Vamos, vamos. Panda, Feira e Sage agradece. Não só eles, toda a equipe do Projeto X agradece. E o terceiro recado, na verdade, é um comentário que a gente vai fazer aí sobre a possível tradução do mangá de Katekyo Hitman Reborn, que vai vir pro Brasil em breve. E vai vir como Tutor Hitman Reborn. Pô, pelo menos eles traduziram só o que tava em japonês, né, cara? É tudo que eu tenho a comentar. Eu gostaria que fosse Professor Assassino Reborn. Seria legal. É, mas tá tudo lá, tutor, professor. O tutor é melhor ainda, porque o tutor você pode maltratar, ele pode te maltratar e whatever. Então cai bem. Eu preferia professor, mas tudo bem, vamos nessa. E esses aí também, eu gosto e foda-se, é isso aí. É isso aí, vamos pros e-mails da semana, né? O primeiro e-mail é o e-mail do Vinícius, e quem vai ler pra vocês sou eu, Kiba, vou ler pra vocês. Fala galera do Projeto X, estou menos preguiçoso, então consegui mandar e-mails duas semanas seguidas. Ó, muito obrigado, hein, Vinícius. Ó, parabéns. Eu preciso ser menos preguiçoso igual você. Mas enfim. Todos sigam o exemplo do Vinícius. Primeiramente, queria dizer que consegui sair do Condado lendo Senhor dos Anéis, inclusive já terminei os livros. Parabéns, eu ainda tô no Condado. Cara, ó, ouça isso. Cara, eu não consegui até hoje, velho, na boa. Eu tô no Condado, mas eu comecei faz uma semana, então eu tô aceito aí, mas enfim. Eu parei faz 2 anos no Condado. Tô lá, só na ervinha de Hobbit, só de boa. Continuando. Quero falar também que assisti Sakamichi no Apollo e ouvi o podcast e achei um ótimo anime. Foi o primeiro josei que assisti e fiquei surpreso, pois confesso que discriminava um pouco o gênero, mas não me arrependi. É um anime bem diferente dos que eu já havia assistido, tanto... Estou quase mandando minha mãe assistir, porque ela fica dizendo que anime é coisa de criança. Ô, louco. Ah, vale lembrar que esse e-mail dele, ele tá falando do cast da semana retrasada, que foi Sakamichi no Apollo, isso, né? Cast número 21. E então, como a gente não conseguiu ler esse e-mail semana passada e ele mandou o e-mail agora, a gente vai ler agora pra vocês. A gente não conseguiu porque ele mandou justamente agora, né? Não porque... foi. Tem uma cena que eu gostei e acho que não foi comentada no cast, que é do penúltimo episódio. Depois do acidente de moto, os dois protagonistas estão no telhado do hospital e Kaoru abraça Sentaro e diz algo como: assim podemos chorar... Vai, mano. Vou dar um spoiler. Assim podemos chorar sem um ver que o outro está chorando. Algo assim... Acho que marcou o anime pra mim. É, realmente, é uma cena muito marcante do anime. Eu curti, né? Mas, mudando um pouco de assunto, Sakamichi é bom, mas ainda prefiro seinen. Quero ver mortes. KKKKK. É isso aí, garoto. É isso aí. E tem Tá indo pelo caminho certo. E tem que assistir porque tem um bom tema sobre amizade. Só que com um clima bem mais tenso, que é o Rainbow Nishan Rokubon no Shinichi. Não consegui. Rainbow Nisha Rokubou no Shichinin. Isso aí. O Panda manja mais de japonês que eu. Eu particularmente achei muito bom e acho que merece um podcast aí, não sei vocês. Bom, é isso, continue assim e lancem um podcast de One Piece qualquer dia desses. É isso aí, quem sabe. Em relação a Rainbow, eu só posso falar que eu vou dar uma dica aí pra vocês. Vai rolar, com certeza. Bom, One Piece, eu não posso garantir que vai rolar, mas eu tenho certeza que o Mugi quer. Então, se um dia ele tomar vergonha na cara e fazer, falar, eu faço a pauta, a gente faz. Se não, não sei. E Rainbow, inclusive, já tá com a pauta pronta. Pra variar, quem fez a pauta foi o Cabeça. Mais um cast com Cabeça, não vai ter jeito. O Cabeça é nosso principal pauta maker aqui no Projeto X, então ele tá sempre presente na parada. Mas é isso aí, valeu Vinícius, obrigado pelo seu e-mail, continua mandando e-mail pra gente, continua ouvindo os podcasts que vai ter novidades aí, muito interessante. Próximo e-mail é do Diogo Miyazaki. O Diogo, ele mandou dois e-mails, mas gigantes, cara, gigantes. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui e eu vou dar o melhor de mim. Ó, pra vocês terem uma ideia, a nossa pauta que a gente põe no Docs deu uma página e meia só de e-mail do Diogo, então valeu Diogo. Pra começar então, olá pessoas do Projeto X, Diogo falando. Eu estou aqui comentando sobre o podcast 22, acho que minha primeira experiência com jogos baseados em anime foi um jogo de luta Dragon Ball para PlayStation. Não me lembro qual, mas tenho certeza que foi esse. Outro jogo que joguei também inspirado em animes e tokusatsu foi o meu primeiro RPG de turno, no qual esse jogo era em japonês e você podia jogar com diversos personagens, no qual não sei quais são. Só sei que tinha Ultraman e uns robôs gigantes fodas. Tokusatsu, né? Robô gigante. Só mais tarde descobri que eram Gundams. E até hoje não sei qual é o nome do jogo. Porra, vamos ver. Deve ser bom, eu nunca joguei, mas enfim. É porque também eu não, na época do PlayStation eu não jogava muito videogame, então... Eu também não. E ele fala aqui, ele comenta aqui que o problema que ele tinha é que ele só teve um PlayStation e nada mais. O máximo que ele conseguiu jogar foi pegar emprestado um Sega Saturn e um SNES e jogar os três Donkey Kongs e Super Mario World 2 e o Yoshi Island. O Super Mario World 2 é o Yoshi Island. Verdade, eu não ia aqui. Não, enfim. Eu tava até me perguntando que jogo era esse, Super Mario 2. Eu só conheço como Yoshi Island. Vou dizer que são jogos muito bons do Super Nintendo. Pelo menos você teve boas experiências aí com o SNES, né? Exato, eu posso me dizer aqui que eu sou o maior fã de Donkey Kong da staff. Animes inspirados em jogos, me lembro de assistir Mega Man. E era muito da hora. Joguei alguns Mega Man. Mega Man X4, Mega Man X5 e Mega Man X6. Esse último eu não gosto muito por ser fácil demais. Eu não joguei nenhum desses Mega Mans, eu joguei o Mega Man Legend e só. O único problema do Mega Man... A Capcom não sabe aproveitar o personagem que ela tem, né? Isso, exatamente. E aí, aliás, ele até acabou falando isso aí no e-mail, né? Isso aí, a Capcom, acho que cancelou o Mega Man Legend 3, deu uma BO lá. Outro anime que é inspirado em jogo no qual o criador da história do jogo é o mesmo do mangá de Trigun, que é Gungrave, que assisti e gostei muito. Esse eu já não conheço. Eu também não. E aqui ele acaba o primeiro e-mail. Daí vem outro e-mail maior ainda que ele mandou. Esse é o e-mail de uma página e meia. esse é o tinhoso dos e-mails, cara. Pra facilitar, a gente vai dividir um pouquinho. O Panda vai ler uma parte, eu vou ler uma parte. Então eu vou começar, beleza? Olá pessoal do Projeto X, tudo bem? Aqui é o Diogo e venho comentar sobre o Podcast 22. Aqui ele comenta de novo do Dragon Ball, ele deve ter esquecido de escrever alguma coisa no primeiro e-mail e mandou depois no segundo, né? Então vamos lá. Depois do Dragon Ball, ele jogou muito Yu-Gi-Oh! do PS. Ele era muito viciado nesse jogo, no qual se você perdia para qualquer personagem do jogo, era game over na hora. Isso deu muita raiva. Se você conseguia aleatoriamente. Joguei algumas partidas de um jogo de luta do Gundam para o PS na casa de um amigo e fora isso não joguei muitos jogos baseados em anime. Meu problema com isso é que meu único videogame foi um PS e depois consegui um PC há 6 anos atrás, no qual não sei como eu joguei Elder Scrolls 4 e Fallout 3 nele. Caraca, no PC? Só sei que um PC de 6 anos atrás tem que ser bom. Só sei que jogava FPS muito baixos. Não me interessei muito por consoles. Cara, joguem jogos em consoles, são muito bons também. Jogos em PC são bons, mas jogos em consoles também são muito bons. Esse aí, eu sou um adepto do PC também. A maioria dos meus jogos são em PC. Aliás, meu único console de mesa é o Wii. Animes baseados em jogos, lembro de Gungrave, no qual a história do jogo é um anime do mesmo autor de Trigun, que a gente já comentou lá em cima. Uma ótima adaptação, na minha opinião. Só me arrependo de ter começado pelo episódio 1 e não pelo 2, pois pode parecer muito estranho, mas o primeiro episódio começa perto do final da história. Quando é no segundo que a história começa de verdade. Essas coisas assim, animes são meio assim hoje em dia, né? Meio tudo complicado. Então, se assistir o episódio 1, você acaba levando muitos spoilers. É claro, se a pessoa já tenha jogado o jogo, não é problema algum. Mas acontece que eu não joguei, então eu levei altos spoilers da história. Bom. Puta, acontece. Bem, não sou fã de muitos jogos inspirados em animes. E quase não assisto animes baseados em jogos. Mas gosto de assistir não anime, mas animações que a comunidade faz usando Source Filmmaker do jogo Team Fortress 2, que na minha opinião é um dos melhores jogos multiplayer de praticamente de FPS. Ótimo jogo. Eu não sou muito fã de FPS, mas todo mundo comenta que é um bom jogo, então deve ser um bom jogo. É, ótimo jogo, eu posso falar com propriedade. Não só pelo sistema de jogo, mas também por cada uma das 9 classes que tem um character design único e personalidades muito divertidas. Meu personagem favorito é Demoman, o qual é um escocês negro caolho que vive bebendo, tanto que sua principal arma melee é uma garrafa. É muito foda, velho. É muito foda esse cara. E sua arma é um lança-granadas, além de ter a possibilidade de usar equipes que faz com que ele tenha um visual de pirata. O Mugi acho que vai gostar, porque o Mugi gosta de pirata. Além de, é claro, dos vídeos de apresentação de cada um dos novos personagens que a Valve fez. Meet the Magic é o melhor de todos. Existem vários outros vídeos bons que o pessoal faz usando o SFM. Eu simplesmente me divirto muito com o universo de Team Fortress 2. O resto do e-mail do Diogo Miyazaki, ele comentou um pouquinho da nossa dica da semana, né? Então, como ele falou da dica, a gente vai deixar pra depois. Então, vamos pro próximo e-mail, que é o e-mail do Dex Kazekill, que o Panda vai ler, que ele não leu quase nada hoje. E o Dex começa com um bom e velho Coemanolos em Minas. Venho hoje para voltar no tempo um pouco e comentar sobre o último cast, ó. Ó, já fez o trocadilho aí. O trocadalho do Dex. Sakamichi. Aí ele começa. Sakamichi, seus viados. Mais um anime que vocês vão fazer assistir. É claro, me deixa envergonhado por não ter assistido antes. Tu não é o único, Dex. Apesar que eu ia assistir ele na época que saiu. Porém, ultimamente eu prefiro assistir os animes depois que eles finalizam. Pois dá uma sequência melhor do que esperar semanalmente. Já que eu assisto animes no celular. Isso incluindo Chihaya Furu. Que apesar de eu ter gostado da primeira temporada, só assistirei a segunda quando acabar. Sorry, Fer. Não esquenta não, cara. Eu não assisti nem a primeira. Mas enfim, eu vou apanhar depois. Eu tô assistindo, eu tô no episódio 10 da primeira, só que eu não sei se eu vou assistir até o final não. Enfim. O porém é que acabei esquecendo de fazer download e tal. Acabou ficando no submundo da minha desmemória. Ok, pois bem, adorei compreender a história e vou assistir. Games, animes, animes, game. Adorei o cast, nostalgia pura da época que eu jogava Sonic e Street Fighter no meu Mega Drive. E assisti aos desenhos animados também. E também um pouco sobre Amagami, que apesar de eu não ter jogado, curti muito o anime. E cheguei a traduzir alguns dos mangás lançados. Como não foi muito explicado no cast, gostaria de deixar uma micro explicação sobre Amagami e a empresa. Amagami é originalmente um jogo simulador de encontro / relação. E foi transportado para anime. Quase que no mesmo formato do jogo. Arcos focados em uma determinada personagem feminina, onde o objetivo é o personagem masculino conquistá-la. Eu achei isso particularmente muito chato no anime, mas é opinião pessoal do Panda, então se tiver algo pra reclamar, reclamem com o Rods. A criadora de Amagami é a Interbrain, que também tem outros títulos transformados em anime. O primeiro é Kimi Kiss, que no jogo segue o mesmo padrão de Amagami, porém no anime ele foi adaptado para criar um único universo onde duas garotas lutam pelo personagem principal. E outras duas lutem pelo outro garoto, que no jogo é apenas o amigo Forever Alone do personagem principal. Sinceramente, pra mim, a história do amigo é mais interessante do que a do personagem principal. Maldito loser. Normalmente é assim. Normalmente é assim. A história do amigo é sempre melhor que a história do personagem principal. E na maioria das vezes é porque você se identifica com o amigo inútil Forever Alone. Mas enfim. E outro jogo que deve seguir um desses padrões estreará na próxima temporada. Fotokano. Não conheço a história deste, mas digo logo que vou assistir. Eu não tô muito familiarizado com esses jogos e com esses animes bizarros aí, mas um jogo que eu conheço que tem muito disso é aquele Love Plus, né, do DS. É, que o cara tem que conquistar a mina e tal, enfim. Bom, finalizando este e inteiro, porque grande desse jeito não pode ser e-mail... Ok, ele fez uma piada aqui muito feio, cara. Muito ruim. Mas enfim, entendedores entenderão. Deixo meus chutes para o próximo para o próximo cast 23. Bom, o chute dele, todo mundo já sabe que ele chutou certo por causa do comecinho, mas a gente vai deixar pra ler depois também, Dex. E é isso aí, Dex. Valeu pelo valeu pelo e-mail e... E mande-nos mais, a gente gosta de ler seus e-mails também. Espero que você tenha gostado do cast de Back to the Future e mande um e-mail falando sobre o cast depois. E também é da semana que vem, que eu não vou falar qual é, porque senão perde a graça. Mas enfim, valeu. E agora a gente vai começar a sessão comentando os comentários, né? Que é a nossa sessão Que a gente fala dos comentários mais legais que a gente recebeu essa semana. E como a gente não teve muita coluna essa semana, então o que vai ser lido mesmo vai ser só os comentários do cast. E antes de começar o comentando comentário, eu queria agradecer ao Daniel Fernandes, porque ele começou a ouvir a gente agora, ouviu, se eu não me engano, quase todos os nossos podcasts e comentou em todas as postagens que ele ouviu. Então, vai aí nosso agradecimento ao Daniel. E muito obrigado, cara. Continue assim. Continue dando esse feedback. O feedback, por mais que não tenha nada a acrescentar, sempre tem algo a acrescentar. Isso foi a minha analogia e tenta entender. Ficou bom, ficou bom. Valeu, obrigado, cara. E vamos começar. Vamos começar com o comentário do Rafael Fer. O Fer, nosso amigo aí, que tá sempre presente. E ele mandou o seguinte comentário. Ótimo cast, a galera pira. Como esqueceram de Sanosuke Sagara? Ele é foda demais. O primeiro dos primeiros que eu joguei foi Donkey Kong. Joguei os três e logo depois veio Super Mario. Shining Force é um jogo muito foda, curti demais. Além de ser um jogo muito foda de dar final. Sei lá, de jogo pra anime, talvez Rogue Galaxy. É um jogo de PS2 muito bom. Cara, eu vou ser sincero. Eu não conheço nenhuma das séries que você falou, tirando Donkey Kong e o Mario. Eu idem. Ah, só pra me defender aqui, em questão ao Sano, eu tinha me fugido o nome dele antes no cast, mas depois eu lembrei e até falei, e eu acho que saiu na edição, mas enfim, eu não esqueci do Sano, eu não esqueci. Mas valeu, Fer, valeu pelo comentário, e assim, a gente, um dos primeiros jogos que eu joguei também foi o Donkey Kong e o Mario, então é foda demais. É, o próximo comentário aqui é o do Nietzsche. Só eu tive meu primeiro jogo de anime sendo Kidou Senshi V Gundam pro Super Famicom? Eu acho que sim, cara, porque pelo menos aqui no site, aparentemente você foi o único. E eu nem sabia que tinha jogo de Gundam pra Super Famicom / Super NES, Super Nintendo. Pra quem não sabe, Super Famicom é a mesma coisa que Super NES, que é a mesma coisa que Super Nintendo, né? É, que foi, na verdade, Super Famicom era a versão japonês com botões coloridos. Mas enfim. Sim, mas a estrutura é a mesma por dentro. E o Super Famicom tinha trava. Enfim, o primeiro anime de Dragon Quest não foi Fly, ó, canelada nossa aí, eu nem sei de quem foi a canelada. E sim, Dragon Quest Yusha Abel Densetsu, que eu não conheço, de 1989. Ele mandou o link aí. A gente coloca o link na postagem depois pra quem se interessar. Mas assim, a gente erra também, nem sempre a gente acerta, mas valeu aí a dica, Nietzsche. A gente vai tentar não fazer mais erros assim, caneladas nos próximos cast. Muito obrigado, hein? É isso aí. E só pra nossa defesa, quem fez a pauta foi o Mookie. Então, qualquer culpa é dele. O próximo comentário aqui, o último comentário de hoje, é do Kazuo. Que ele colocou aqui alguns jogos que ele queria que virassem animes e alguns animes que ele queria que virassem jogos. Então vamos começar. Os jogos que eu queria que virassem animes são Ni no Kuni, Zone of Enders, Shin Megami Tensei, Metal Gear e Katerine. Cara, eu conheço todas as séries, são fodas. Ni no Kuni é um jogo recente que saiu pra PlayStation 3, é um jogo lindo, muito foda. Zone of Enders também é muito bom. Esse eu não conheço de fato. Shin Megami Tensei eu sou fanático, adoro a série. A série Devil Survivor, pra quem não conhece. Metal Gear Solid, não preciso nem comentar. Shin Megami Tensei, eu acho muito, muito louco, não joguei. E Katerine também é muito bom, muito bom. Os animes que ele queria que virassem jogos, que o Kazuo queria que virassem jogos, são Psycho Pass. É, sim, sim. Bento. E o jogo bom de Ghost in the Shell. Também são três séries muito boas. Ghost in the Shell, cara, é realmente. Ó, a nosso ponto eletrônico aqui acabou de informar que Ghost in the Shell tem um jogo para PlayStation 1. Então, Kazuo, procure e jogue. E eu não sabia disso e eu nunca joguei. E Ghost in the Shell é muito foda. Então vamos para a menção ao Rosa, falar de quem acertou e quem errou as dicas da semana passada. Vai lá, Panda. Bom, pra começar aqui, vamos falar de quem acertou a dica. Na verdade, eu acho que todos que tentaram acertaram, cara. Eu acho que tava muito fácil essa dica. Tava bem fácil. Eu dei outra dica, não aceitaram. Acharam que tava difícil demais a dica que eu tinha falado. Aí falaram pra não, vamos aliviar. Vou falar mesmo. Pronto, falei. Quem acertou, Panda? Quem foi o primeiro que acertou? O primeiro a acertar foi o nosso amigo aqui das antigas, Diogo Hataki. E ele acertou no primeiro chute, aliás, o primeiro e único chute que ele fez. Até porque acho que era o mais óbvio, realmente. O segundo que acertou a dica foi o Diogo Miyazaki, né? Que ele chutou também de Volta pro Futuro. Também foi o primeiro chute dele, mas chegou depois do Hataki. Então a pontuação vai para o Hataki dessa vez, né? O Diogo também ganha... A pontuação maior vai para o Hataki. Um pontinho extra, mas ele não ficou em primeiro, né? E aqui, ó, o chute dele foi o seguinte. O próximo tema será De Volta para o Futuro. E devo dizer que nunca iria adivinhar que esse é o tema... Se não fosse a obra do destino. Ok, vamos à história. Ele contou até uma historinha aqui. Vamos ler a historinha pra vocês. Primeiro, depois de ouvir as dicas do próximo podcast, fiquei refletindo sobre ela. E sem muito sucesso, continuei a pensar muito. Até que neste sábado, estava eu limpando a casa e estava assistindo a TV. Mais precisamente, a Record, no qual estava passando Pica-Pau. Ótimo programa, cara. Não me pergunte por que eu assisti esse desenho animado. Porque é bom, porra. Não precisa mais explicação que isso. É a única coisa que eu assisto. Só sei que depois dele iria passar o filme De Volta para o Futuro 2. Aliás, comentário aqui. Eu estava trabalhando e eu fiquei sabendo que ia passar esse filme e na hora eu pensei que ia ser uma dica forte pra quem tivesse ligado, mas enfim. A gente não sabia que ia passar o filme, tá? Aliás, acho que o filme só passou porque a gente lançou o podcast. Porque a gente ia lançar o podcast, Nossos contatos na Record... Então eu todo animado estava assistindo o filme quando eu vejo a cena que o Marty McFly está disfarçando seu próprio filho, quando na cena de destaque para o tênis que ele usa, que são nada mais nada menos do que Nikes, nessa hora fiquei com uma cara de espanto com a situação surpreendente e logo em seguida fui procurar o que Pinheiro significa no filme. Então eu descubro no primeiro filme existia um shopping que se chamava Twin Pine Malls, no qual Dr. Brown comenta que antes de existir esse shopping, o dono dele plantou dois pinheiros no terreno dele. Aí quando o Marty usa a máquina do tempo para voltar ao passado, ele destrói um dos pinheiros. E só lá para o final, quando o Marty volta ao seu tempo, o nome do shopping vira Lone Pine Mall. Muito boa essa piada, cara. Eu digo que eu reparei ele nisso bem depois. O cara teve sorte e acertou a dica depois de assistir o filme, mas valeu. Ele ganhou 5 pontos, né? O que mais me assusta em tudo isso... É como o destino pode ser tão manipulador. Como ele consegue fazer que o filme passe no sábado da semana em que foi lançado o podcast, de como me manipulou para eu limpar a casa, de como fez eu ligar a TV e cair na Record, e de como me fez assistir a cena do tênis Nike e me fez relacionar com a dica do próximo podcast. Então, cara... É melhor eu parar por aqui. Isso foi um acaso e até mais. Cara... É isso aí, você acertou. Pena que você não foi o primeiro dessa vez, mas você acertou. E foi... Pena que o filme passou na... Passou depois. E pena que o filme passou no sábado e não na sexta, né? foi um jogo de sorte pra você. Mas aí, a próxima pessoa que acertou foi o Dex, mas ele foi o último da lista, então ele se ferrou. Vai ganhar 5 pontinhos. Não, ele ganha 5 pontinhos também. Ele ganha 5 pontinhos. Na verdade é aquilo, né? Seja o primeiro, do segundo pra frente, foda-se. É uma merda igual. Enfim, o que ele falou aqui foi... Back to the Future, vulgo De Volta para o Futuro. Falou em relógio, tempo. Nike, tênis de ajuste e amarração automático, nem quer. E falou dessa trilogia. Só chutaria isso mesmo, porque se não for isso, eu não acertaria mesmo. Nem quer. Minker é foda. Então é isso aí, você acertou, Deck. Muito bom, parabéns. Só o relógio, quando a gente pensou no relógio, ele não relacionou ao tempo, mas sim o relógio da praça, mas enfim, tá certíssimo. Valeu a pena, muito bom, parabéns. Antes de dar a dica do podcast semana que vem, o pessoal aqui tá reclamando, falando que tem que ter Jiraiya Furu 2, tem segunda temporada, tem que ter comentário toda vez, e eles deram um azar de nenhum dos dois aqui tá acompanhando a série, então... Então não vai ter comentário hoje, tá, pessoal? Não vai ter comentário. Desculpa. Hoje. O que eu posso comentar é, assistam, a galera recomenda, mas é só... E essa porcaria não, vai. Essa porra desse anime me fez eu ter que enrolar... Eu e o Kiba e mais alguns ter que enrolar na loja Geek por um tempo, porque ficaram assistindo dentro da loja. E não deixava a gente ir embora pra comer, mas enfim. E não deixava a gente ir embora, exato. E detalhe, eles pegaram o notebook, abriram dentro da loja e começaram a assistir no meio do rolê. A gente querendo ir comer e não podia. Mas enfim. E de quem que era o notebook, Kiba? De quem que era o notebook, adivinha. Quem acertar que era o notebook, eu vou dar um ponto no ranking das dicas do projeto. É isso aí. O primeiro só, hein? Enfim, vamos para a dica do podcast da semana agora. Então, as dicas do podcast dessa semana são Oda, Jump e Projeto X. É isso mesmo, galera, Projeto X. Eu quero ver quem é que vai acertar, Parece óbvio, mas não é. e mais uma dica extra. O host desse podcast foi o Mug. Então fica aí a dica extra, galera. Vamos ver quem consegue acertar. Vamos ver. Mas é isso aí, valeu pessoal. Até semana que vem, continue escutando o Projeto X. Se vocês quiserem mandar e-mails, nunca se esqueçam do contato@projetoxpodcast.com.br. Se vocês querem mandar e-mails haters, não se esqueçam do atlas@projetoxpodcast.com.br. Comente nas nossas matérias, nos nossos podcasts, em tudo, no Facebook, em todo lugar. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga nosso Twitter. E é isso aí. E um abraço também para as pessoas que nos acharam no YouTuner. E é isso aí, galera. Até abraço e até semana que vem com mais um Projeto X Podcast. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Oh my God. O panda é a cota animal. Exato. É a cota de animais do que é. O Mug não tá, então fica o panda, né? Isso vai comer, com certeza. Você vai falar, tá vendo? Isso que dá gravar sem mim. É, foi o Jim que ficou derrubando minha internet aquela vez, então. A mãe faz todas as mães, né? É, a mãe faz todas. Isso. Presente, passado, futuro. Esse... Gerúndio, né? Tudo. Gerúndio. Senão o pessoal do caso reto. Pretérito perfeito, imperfeito.